Panorama Agrícola para 13 de março de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 13 de março de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado do programa hoje é: quem não nada se afoga. Confira uma dica para você ter dentes saudáveis. Aquanegócios, produção nacional de pescados, confira números de 2010. E na entrevista, Santa Catarina faz evento para discutir sanidade apícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mastigar folhas de salsa todos os dias pode ajudar a combater o mau hálito e pode auxiliar para você ter dentes mais brancos. Contudo, não esqueça da escovação. Nada substitui a escovação dos dentes sempre depois das refeições. É hora das notícias. A Associação Brasileira de Produtores de Maçã está estudando a criação de um consórcio de cooperados. A ideia é unir os produtores de maçã e as empresas que beneficiam a fruta. Trabalhando de forma organizada e cooperada, o setor produtivo da maçã pode tornar as vendas no mercado nacional mais rentáveis. Também pode melhorar os negócios de exportação e conseguir, de forma unida, comprar matéria-prima e investir em pesquisas. Segundo o setor, há no momento um desequilíbrio entre o setor produtivo e o varejo. O valor pago ao produtor de maçã não tem sido suficiente para cobrir custos. Já o preço pago pelo consumidor tem aumentado. A Associação Brasileira de Produtores de Maçã informa que no ano passado o agricultor recebeu pela fruta entre 60 e 70 centavos por quilo. A maçã beneficiada, embalada, em média, alcançou R$ 1,30 a R$ 1,40 o quilo. Já o beneficiador da maçã recebeu R$ 25,00 em média para uma caixa de 18 quilos. E o preço no varejo desta caixa de 18 quilos chegou a R$ 72,98. As informações são do jornal Valor Econômico. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. EPAGRE e SIDASC realizam nos dias 15 e 16 deste mês de março, no auditório da EPAGRE em Florianópolis, um workshop nacional sobre apicultura. Para falar sobre este assunto, aqui no Panorama Agrícola, entrevistamos o médico veterinário Walter Miguel, gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Walter Miguel, quais são as atrações deste seminário, deste workshop, desta oficina, dias 15 e 16 em Florianópolis? Pois bem, nós estamos realizando o primeiro workshop nacional de sanidade apícola. É um evento que está sendo promovido pela SIDASC, pela EPAGRE e pela SBDA, que é a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária. O objetivo desse encontro é trazer a discussão num fórum nacional sobre os problemas que as abelhas têm enfrentado na questão sanitária e as inter-relações da apicultura com outras áreas, como, por exemplo, a fruticultura, a horticultura, a floricultura e outras atividades, né? Bem, esse evento técnico reúne também produtores? Exatamente. É um evento que será realizado em dois dias, no dia 15 e no dia 16, sendo que no dia 15, no período da manhã, nós vamos ter uma câmara aberta para os apicultores darem os seus pareceres, né? Colocar as suas situações, tudo na questão sanitária. Posteriormente, no período da tarde, nós teremos um ciclo de palestras com palestrantes vindos de todo o Brasil, com temas bastante variados, relativos ao problema sanitário, né? Como, por exemplo, o significado da relação de agrotóxicos versus cultivo para o apicultor importância econômica das abelhas na polinização das macieiras, pesquisas em sandália apícola no Brasil, enfim, uma série de temas. E na sexta-feira nós faremos um ciclo de debates, formaremos grupos de discussão, onde cada palestrante vai monitorar, vai trabalhar nos seus temas específicos, e no final do encontro nós formaremos um documento que vai ser enviado para um semanário, um simpósio que vai acontecer na Bahia, onde os temas também serão trazidos de outros workshops. Por exemplo, está acontecendo um workshop de sanidade animal em Campo Grande e um de sanidade vegetal em Brasília. Então, as diretrizes, as discussões, as deliberações que vão sair desses fóruns vão ser discutidos na Bahia, e daí sairão temas para discussão de políticas públicas para o setor. Perfeitamente. Walter Miguel, essa questão da sanidade apícola envolve diretamente o sumiço das abelhas, a mortalidade das abelhas, correto? Bem nessa face, né? Nós tivemos ano passado uma mortalidade muito expressiva, chegando em certas regiões a 80%. E isso fez com que Santa Catarina fizesse um start em nível nacional da preocupação com relação à questão sanitária. O porquê que nossas abelhas estão enfrentando problemas? E começamos a discutir, tanto é que a SIDASC, ano passado, promoveu um curso para os seus profissionais, médicos veterinários. Fizemos a primeira reunião em Santa Catarina do Comitê Nacional de Sanidade Apícola. Enfim, a EPAGRE começou a formatou 7 profissionais em áreas distintas, trabalhando só com apicultura. Então, esse trabalho em conjunto da extensão e da questão sanidade pela SIDASC fez com que Brasília oportunizasse Santa Catarina a realizar esse ciclo de debates, esse workshop nacional de sanidade apícola. Então, pretende-se com esse evento, nós estabelecemos diretrizes no sentido de quais são os pontos realmente que estão determinando mortalidades. Então, nós vamos discutir a questão da interação do agrotóxico com as abelhas, das frutas, da utilização de produtos em certos setores que vão interagir com a abelha. Estaremos lançando também, é bom frisarmos, uma cartilha que foi feita pela EPAGRE e colaboração da SIDASC, uma cartilha sobre manejos sanitários em apicultura, uma cartilha com linguagem do produtor, que vai ser distribuída gratuitamente, onde o apicultor vai lendo essa cartilha e vai ter os manejos para que ele evite problemas sanitários em suas colmeias. Correto. Primeiro workshop nacional de sanidade apícola, quinta e sexta, dias 15 e 16 de março, na EPAGRE, em Florianópolis. Entrevistamos o médico veterinário Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Muito obrigado, Walter, pelas suas informações. Obrigado. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. As informações hoje são do Ministério da Pesca e da Aquicultura sobre a produção nacional de pescados. Os números são de 2010. A produção de pescado no Brasil foi de 1.264.765.000 quilos, um incremento de 2% em relação ao ano de 2009. A pesca extrativista marinha continuou sendo a principal fonte de produção do pescado nacional, responsável por 42,4% do total de pescado, seguida da aquicultura continental, da pesca extrativa continental e da aquicultura marinha. A produção mundial de pescado, tanto da extração como do que é cultivado, atingiu aproximadamente 146 bilhões de quilos no ano de 2009. Os maiores produtores mundiais de pescado são, pela ordem, China, Indonésia, Índia, Peru e Japão. O Brasil ocupa, neste ranking, a 18ª posição mundial. Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira do Ministério da Pesca e da Aquicultura, até dezembro de 2010, estavam registrados e ativos no Brasil 853.231 pescadores profissionais. Em Santa Catarina, eram 19.649 homens e 11.679 mulheres. Total de 31.328 pescadores profissionais registrados em Santa Catarina em dezembro de 2010. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.